DJ Chuck. Se ficar dançando assim desse jeito, vão achar que a música é boa. Com você tudo fica perfeito. Esse sorrisão mais lindo do mundo, de que a vida é tão maravilhosa, mesmo ela não sendo isso tudo. E que pra outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida, você escolhe. Tristeza vai se matar com uma dose de alegria. Você completando meu dia, vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado. Meu remédio controlado, o meu disco arranhado. Daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado. Está balançando ao som do DJ Chuck 22, o terror dos botinhas. Brasil! DJ Chuck. Como esse? Acesse o canal Funk Sem Palavrão, né?